Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, progressivo, também krautrock, exótica e muito mais. No primeiro programa de 2018, tenho comigo Ana Farinha. Olá, Ana. Bem-vinda. Olá, Tiago. Bom ano. Bom ano. E começamos a Floresta Encantada desta semana, a primeira de 2018, precisamente com uma escolha tua, Ana. O que é que abriu a floresta desta semana? O movimento psicadélico de Carmela Altobelli, fazendo-se acompanhar com os Ravels, em 1968, um single que não é fácil de arranjar, é mais fácil arranjar numa coletânea que se chama Mondo Girls, que saiu em 2006 e que podem aqui encontrar a Carmela Altobelli com o seu tema Psychedelic Movement. E a música que eu vou passar também é mais fácil de encontrar precisamente numa coletânea, pertence à banda portuguesa Os Celtas, um single que saiu em 1969, a faixa Disparate. Os Celtas pertencem àquele conjunto de bandas do IAE português, da nova vaga do rock em Portugal de meados dos anos 60, como os Blusões Negros, os Conchas e Daniel Bacelar, os Ecos, Vítor Gomes e Gatos Pretos, os Titãs, os Chinchilas, e esta música podemos encontrar, como disse, numa coletânea The Wild 60 Sounds from Portugal, Surf, Garage, Psych, Rock, Rock and Roll. E vamos então ouvir os Celtas com um tema em 1969, Disparate. nothing here to greet me but the velvet moon. All my loneliness I felt today. It's a little more than enough to make a man throw himself away. A Floresta Encantada na Rádio SBSR. Primeiro estivemos com a banda portuguesa Os Celtas, escutámos um tema de 1969, disparado, um single inserido na vaga do IEE Nacional, mas com algumas linhas mais apontadas para o psicadelismo que se fazia na época, principalmente com as linhas de teclados. Entretanto, estivemos com uma música escolhida pela Ana. Ana, o que é que trouxeste à Floresta Encantada? A banda de Chicago, os Rotary Connection. A Rotary Connection também foi banda suporte do Muddy Waters na altura do Electric Mud, também um álbum um pouco mais psicadélico e a fugir um pouco àquilo que o Muddy Waters fazia dentro do blues. Uhum. Na altura este disco, o disco Song, saiu em 1969 também por uma subsidiária da Chess Records, a Cadet Concept Records, uma banda que acaba por fazer ali uma integração incrível da soul com jazz e também com toda a psicadelia, e Minnie Riperton a imprimir a voz, que é inconfundível. Muito bem, e depois de Rotary Connection seguimos para um momento ao vivo, de vez em quando acontece aqui na Floresta Encantada, neste caso viagem até 1970 com Santana, ao vivo em Massachusetts, em Lenox, um tema que, um excerto da atuação que integra também o DVD ao vivo Tanglewood, Santana Live Tanglewood. Vamos ouvir duas músicas que estão pegadas, que estão juntas, que chamam-se Batuca e Si a Cabo. Santana ao vivo em 1970. From San Francisco, one of the real beauties, Santana. Oh, A Floresta Encantada, primeiro com Santana ao vivo em 1970, um momento para percebermos também como era Santana nesta fase, ainda com a banda original dos três primeiros discos, com uma forte componente rítmica. Escutámos duas faixas que estavam juntas, Batuca e Si a Cabo. Si a Cabo pertence ao registro Abraxas, o segundo de Santana, e Batuca ao terceiro, a Santana 3. Entretanto, estivemos com uma proposta da Ana Farinha. Ana, o que é que veio agora à Floresta Encantada? Aproveitei a boleia do Latin e trouxe o Rei Barreto, um grande percussionista e congueiro, descendente de porto-riquenhos, mas já nascido em Nova Iorque, com uma discografia imensa, que trouxe um álbum de 1968, o álbum Acid, com todos os elementos latinos, do funk, também da soul, cha-cha-cha, bugalú e descarga. Uhum. Aqui neste tema, o tema Espírito Libre, é mesmo isso, é Espírito Libre, é um pouco, são cerca de 8 minutos de percussões, também com muito jazz à mistura, mas há que pesquisar a discografia restante de Rei Barreto, que é interessantíssima. Muito bem, e depois deste momento um pouco mais latino e psicadélico e também jazzístico na Floresta Encantada, passamos para as eletrónicas do krautrock, neste caso com os Tangerine Dream, viagem até ao disco de estreia desta banda, muito influente para o desenvolvimento dos sintetizadores em meados da década de 70, o registro Phaedra de 1974. Vamos ouvir uma das quatro faixas deste registro, Movements of a Visionary, são os Tangerine Dream na Floresta Encantada. Thank you. A Floresta Encantada, últimos minutos em modo sintetizadores, primeiro em 1974 no disco de estreia de Tangerine Dream, o registro Phaedra. Escutámos Movements of a Visionary para esta banda germânica. Entretanto, uma escolha da Ana Farinha na Floresta Encantada nestes últimos minutos. Ana, o que é que acabámos de escutar? Made in Japan foi Isao Tomita, mas aqui como Electric Samurai, um álbum de 1972, o Switchstone Rock, em que Isao Tomita acaba por reconstruir músicas que são do imaginário pop e mainstream, Beatles, Yesterday, por exemplo, ou Sound of Silence. Aqui trouxe o Jailhouse Rock, popularizado por Elvis Presley, aqui em modo Moog, e eu acho que é um álbum que se ama ou que se odeia. Ontem à noite eu estava a achar piada, hoje já não estou a achar tanta, mas mesmo assim acho que é pertinente trazer aqui o Electric Samurai. Muito bem, depois de Electric Samurai passamos para Mahavishnu Orchestra, banda de jazz fusão formada em Nova York em 1971 e liderada pelo guitarrista inglês John McLaughlin, um guitarrista que chegava do sucesso de Beaches Brew de Miles Davis, e é por isso que também o nome dele surge na capa do disco de estreia de Mahavishnu Orchestra, o álbum que vamos agora neste momento, o registro The Inner Mountain Flame, de onde retiramos o tema Meeting of the Spirits. Mahavishnu Orchestra, agora na Floresta Encantada. Thank you. A Floresta Encantada, primeiro com Mahavishnu Orchestra, viagem até ao disco de estreia do grupo em 1971, um álbum que se tornou importante nas manifestações de jazz fusão a partir dos anos 70. O registro da Inner Mounting Flame de Mahavishnu Orchestra, escutámos Meeting of the Spirits. Entretanto, estivemos com uma música escolhida pela Ana Farinhano. O que é que acabou de passar agora? Foram os alemães Faust, no álbum So Far, de 1972, uma banda ligada ao movimento krautrock alemão, e o tema é precisamente o tema So Far, que uhum. também dá nome ao álbum, um álbum que tem uma estrutura um pouco diferente do álbum anterior, é um pouco mais organizado, as músicas são separadas e também com melodias pop, uhum. Que noutros álbuns dos Faust não acontece tanto. E entretanto, estamos quase a chegar ao final da Floresta Encantada desta semana. Ficamos com um grupo de Los Angeles para o final da Floresta. Muitos historiadores do rock apontam-nos quase como a resposta de Los Angeles aos Velvet Underground nos anos 60. Falo dos West Coast Pop Art Experimental Band. Vamos até ao segundo disco deste grupo, formado em 1965. O segundo álbum é de 1967. Tem composições de vários nomes para além dos músicos da banda, como por exemplo Bob Johnston, Van Dyke Parks ou Frank Zappa. Vamos ouvir uma das faixas então deste registro, Part 1 dos West Coast Pop Art Experimental Band, o tema If You Want This Love, fechar a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado, até para a semana. Até para a semana, Tiago. This love of mine, keep me gentle and treat me kind. Don't be mean and don't be bad, and you'll get the truest love that you ever had. If you want my lips to kiss, cut it close and don't resist. Loving you is all I crave, and if you love me, dear baby, I'll be your slave. If you want this love of mine, fall in love with me, I'll bet you will never regret it. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada.